Objeto 5837 na escuta do controle Salvador. Oi, Salvador, boa noite. Objeto 5716. Tá full ILS, baixado e travado. 5837. 5837, a sua identificação, chegada bom, se mantém ao nível de voo 040. É o 040, 5837. Salvador, boa noite, é o voo no 643, centro da Alfa. Voo no 643, aciona identificação, chegada bom, se desse mantém o nível de voo 050. Identificou, lança bom, se para o 050 no 643. O voo 1714, prossiga para 3000 pés, o ajuste 1014. Ok, para 3000, 1014, 1714. Está interceptando a sinal, está visual, voo 1020. 1020, torre 118, decimal 95. Obrigado, boa noite. Boa. Faz 3, posição 08. Opa, aquilo, pátio 3, para a posição 8, na pista 7, por no meio. Chegou 1020, ILS pista 10, baixado travado visual. 020 avistado, 1014, uma centena com 10, tem pouso autorizado na 10. Livre pouso 1-0. 3704, controle. Na escuta. Seu efetor desvio? Negativo. Vamos. Não seguiu o estado, o senhor está ciente disso? Não, seguiu o estado e a. No procedimento isso. Negativo, procedimento para Salvador e LS X-Way. A critério, né, comandante? O senhor não informou para o controle. Quando for assim, o senhor, por favor, comunique ao controle, solicite o outro procedimento para ser autorizado. Tá, ok. Ficou 37 até 3 mil pés, o ajuste em Salvador 1014, reduza 2009. 1014, reduzindo para 200. Um pouquinho brilho do papi, precisa? Confirma a posição do 107 no meio, é a posição 8? A informação que eu tenho aqui é a posição 08. Afirmativo. Torre Salvador, boa noite, voo 17 no 4, estabilizado LS, 7 milhas da cabeceira. 7-4, boa, continua, aguardando pista livre, o ajuste será 2014. Ok, aguardando pista livre, 7-4. 1020, solou aos 40, na minha escuta Alfa, Juliette, até a remota 1-2, parte principal. Alfa, Juliette, remota 1-2, o 1020 na sua escuta. 0. 0-5-0 na margem, 2-6. Salvador, Blue Panorama, 4370. Panorama, go ahead. Panorama. 3370, go ahead. Salvador, Blue Panorama, por 3-0. Blue Panorama, go ahead. Yes, sir, in this presence you have to call as well, the clearance. Ok, Arrow, área de copo? Ok, stand by, want to copy a ATC clearance. Panorama now is Bravo Information. Como é Bravo Information? Na Blue Panorama, por 3-0. Ok, o M5837 estabilizado, LS. 5837, Torre 1-8, décimo 95. 1895, boa noite. Boa. O número 643 até 2000 pés, ajuste no 094, reporte estabilizado na final. 1014, ajuste até 2000 pés, gol no 643. Web, continue aguardando que está livre. No 714, solou aos 43, M50 Alfa, reporte antes da Juliette. No 714, no 714. Blue Panorama, go ahead. Do we have to contact you on this frequency to have a clearance? No response on other clearance. Clearance or ground frequency? Can be in this frequency, but call ground 121-90. Tem pouso autorizado na pista no zero, vento na centena com 8 nós. Certo. Gol no 7 ou no 4, vai prosseguir portão 5, pátio 1. Portão 5, pátio 1, gol no 7 ou no 4. Patrícia Venzeiro, área de copy. Ready to copy. You are clear to Lima, India, Mike Charlie, flight level 330, via Upper Whiskey 58, until Recife, after that, Upper Romeo 551, until Bugatti. After Bugatti, you are clear, as your flight plan hold. Airborne runway 10, left turn, Puka departure, Papa, uniform, Charlie Alpha departure, then Aracaju transition. Alfa, Juliette, Alfa, Romeo, Uniform Transition. Salvador Departure on Frequency 119.8 and Skulk Code is 5052. Here's the destination Lima, India, Mike Charlie, flight level 330, and will be after departure on runway 10, Nika, to Nicaragua, Upper Whiskey 58, Lima Romeo Echo Charlie, then Upper Romeo 551, Bugatti, after Bugatti, left turn on Puka Transition Departure, Ajaru Transition, 119.8 and the Squawk confirm 5052. It's correct, Squawk is 5052. After takeoff runway 10, you will perform Puka Departure, then Aracaju. After Aracaju intercept, airway Upper Whiskey 58. And after Bugatti position, you are clear as your flight plan hold. Copy the Bugatti departure and Aracaju transition, and copy that after Bugatti will be flight plan hold. Thank you. It's affirmative. In Aracaju, we intercept runway up risk 58, coming back to push and set up gate 10. Aracaju, up risk 58, and we'll call you when fully ready on stand 10. Web 5837, no solo 47. Na minha escuta vai taxiar via Kilo até a posição 09 do Pat 3. Kilo para 09, Pat 3, 5837 da WebJet. Está estabilizado o gol 143. No 643, torre 118, decimal 95. 118.95, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, gol 1606, passando 200, Cabral. 06, sua identificação, chegada Mari, desse mantém o nível de voo 050. Identificou a Mari 050, gol 1606. O gol no meio 06 solicita a execução do IMS ao 0. Não copiei, comandante. Se é possível executar o IMS WIS da 10 ao invés do X-Ray? Gente, IMS WIS será autorizado. Inicialmente descida até o 050, prepare IMS WIS. 050, gol 06, obrigado. Controle Salvador 3891, informação Bravo. 3891, nossa identificação, chegada a Bonf, desse mantém o 040. Identificou, chegada a Bonf para o 040, 3891. Salvador, boa noite, 1-2-8-0-5-5, informação, bravo. 8-0-5, acendo a identificação, chegada é a Mari, desse mantenho 060. Identificou a Mari, 060, 1-8-0-5. Solo 53, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 612, repate 1. Alfa Juliette, portão 6, mantém a escuta, gol 643. Estabilizado, 3226. 3226, agora com a torre 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco. Até mais. Gol no 606, está autorizado em LS Whisky. Prossiga para 2000. O ajuste 1014. Reporte estabilizado. Positivo, ajuste para 2000. 3891 para o sequenciamento, início e redução 2109. 2891, copiou o controle. Confirme para o 3891. Para o sequenciamento, redução 2109. 2109 para 3891. Blue Panorama, good evening. This is Air Portugal on your left. Say again for Blue Panorama 4370. Ciao, buonasera. This is the Air Portugal on your left. I worked for you guys about 6 years ago. Could you, by any chance, tell me if Pepe Chiara still works for you guys? He's now in Air Argentina. He just left since 6 or 8 months ago. Okay, and Captain Van den Bosch, do you know if he's still there? Van den Bosch is still here. Okay, alright. You guys have a good flight. And if you see him, send my regards from Pedro Jesus. I'll tell ciao to everybody from Pedro. Thank you. Bye, and enjoy your day. Thank you. You guys have a good one. Ciao, ciao. Mesa meio autorizado, 2500 pés, ajuste 1094, reporte quanto estabilizado. 2500 pés, quanto estabilizado, no meio 06. Oito zero cinco, desse mantém o nível de voo 050. 0501 até 2000 pés, autorizado. Para 2000 pés, autorizado, até 3891. Estabilizou no IADS 10, gol no 606. Torre agora, 118, decimal 95, gol no 606. 118, Torre Salvador, boa noite, gol no 606. Estabilizado, IADS 10, 106. 606, boa, repórter externo. Já está externo, gol no 606. Gol 18205 para o sequenciamento, vai voar proa 035, limite na 035 ao localizador e decide até 3 mil pés, ajustado no 094. Ok, proa 035, descendo a 3 mil, 104, limitado pelo LOC, gol no 805. Livre pouso na 10, 06.